Caetano Veloso. Dizem que a mulher é um sexo frágil, mas que mentira absurda. A partir de agora, aqui no 104.5, Mulheres Transamérica. Sei que a força está com ela. Um programa feito pra mulher. Mais homem que homem, ouve. Mulheres Transamérica. Sua sapiência não tem preço. Bom dia, Tríplice Fronteira, que saudade de estar com vocês aos sábados, às 9 da manhã, aqui no programa Mulheres Transamérica. E nada melhor do que começar a nossa programação de hoje dizendo o quanto você é linda, mais que demais. Muito bem, sim, você é linda, eu sou linda, não importa se você é alta, magra, baixa, gorda, não importa, importa o que você faz com você. E por isso hoje então falaremos de estética, isso mesmo. Se vocês viram o videozinho que eu postei na rádio, a gente vai falar sobre hidratação facial, drenagem linfática, tudo de bom. Também teremos sorteio. Quem quer sorteio aí, gente? O sorteio é para uma hidratação facial com a nossa querida Gama Zosma. Já vou apresentar melhor ela, gente. Vou falar das coisas que ela faz na clínica dela, no espaço que ela atua. Mas antes, então, do nosso bate-papo começar, vamos de música. Hoje vai ser um pouquinho diferente do que a gente normalmente faz. Nós sempre escolhemos uma cantora e no dia temos aquela cantora e ouvimos só a musiquinha delas. Mas como hoje é um dia super especial, teremos a Top 5 de 2016. Isso mesmo, serão as cantoras internacionais que se destacaram no ano que passou. E nada melhor do que começar com Rihanna. Vou ler aqui um trechinho sobre ela. Até as inimigas devem reconhecer que o ano foi da Barbadiana. Além de liderar na faixa o esperadíssimo álbum Anti, a gata multimídia de 28 anos emplacou com os hits Kiss It Better, Need Me e Work. Com a participação do rapper Drake, o último, de acordo com a revista Billboard, é o maior sucesso da artista. Fato? Não sei. A questão é que o Work foi a música mais executada na Rádio Transamérica em 2016. Vamos de Rihanna, então. Mulheres Transamérica. Feeling jetted up. Used to trip off that shit I was kicking to you. Had some fun on the run, though I'll give it to you. But baby, don't get it twisted. You was just another nigga on the hit list. Tryna fix any issues with a bad bitch. Didn't they tell you that I was a savage? Fuck your white horse and a carriage. But you never could imagine. Never thought you could have it. You need me. You need me. Mulheres Transamérica. Muito bem, ouvimos Needed Me da Rihanna, mas ó, ouvintes, eu preciso muito de vocês. Então, quer participar da nossa, do nosso sorteio de hoje? Manda pra gente, eu quero, na nossa página, pelo WhatsApp, pra você estar concorrendo à hidratação facial e ganha de brinde também um Bubble Mix. Quem lembra do Bubble Mix, né? Aquelas bolinhas de tapioca super gostosas que existem na cidade pra gente tomar com os chazinhos. A nossa convidada de hoje, ouvintes, é a Gama Zosima. Ela é esteticista e há muitos anos está na cidade. Bom dia, Zosima. Você está há quantos anos aqui em Foz? 20 anos. Nossa, 20 anos trabalhando com estética. Com estética, 12 anos. Olha, e como que começou essa questão da estética na sua vida? Ah, eu sempre gostei dessa área da beleza, junto com a saúde. Aham. Uhum. Então, isso me fez entrar nessa área, né? E qual foi a primeira especialidade que você foi atender? É, pós-cirúrgico. Ah, drenagem específica para pós-cirúgica. E hoje, você, qual é o leque do seu trabalho? Quais são as coisas que você oferta? Que abriu muito. Trabalho com gestante, pós-gestação, continuo com pós-cirúrgico, tratamento para celulite, gordura localizada e a parte facial, né, os tratamentos para limpeza de pele, hidratação, clareamento. Eu não lembro quantos anos faz que eu te conheço, mas eu lembro como que a gente se conheceu. Lembra que existiam aquelas coisas de Groupon, aquelas coisas de promoção, que daí um determinado número de pessoas comprava, né, dentro daquele prazo. Sim. E eu vi lá no determinado site, pra ser sincera, eu não lembro qual deles era, né? Mas eu vi que tinha lá hidratação facial e assim, o preço, a limpeza, né, de pele. Sim. E eu pensei, nossa, meu Deus, o preço é muito bom. E eram várias coisas que estavam descritas, né? Eu lembro que tinha extração, tinha um peeling junto que vinha, máscara. Eu pensei, nossa, eu vou. E eu fui, conheci o teu trabalho, até hoje sou sua cliente. Você lembra quantos anos fazem isso? Em 6 anos. Olha, mais ou menos. Que beleza. E ouvintes, eu posso garantir, vocês veem aí a minha pele nas fotos, o quanto a Zosima é boa, é cuidadosa, funciona mesmo esse negócio, viu? Ela também cuidou de mim na gestação, que ela tava falando aí da drenagem linfática pra gestante, né? Ai, era tão bom, Zosima, ir fazer massagem, relaxa demais, sim, né? Sim, relaxa. E o importante da drenagem linfática, independente, eu fui pela gestação, né? Porque eu queria ali ver se diminuía todo o inchaço que a gestação por si só causa. Mas cada drenagem linfática, dependendo do objetivo, tem uma função diferente ou vai ser sempre limpar para a circulação fluir? Me explica direito o que é. É sempre para eliminar o excesso de líquido, né? A retenção de líquido, melhorar a circulação. Aí melhora a circulação, melhora a oxigenação da pele, né? Uhum. Esse é o objetivo. O objetivo principal. E né? Normalmente, quando melhora a circulação, tudo melhora, né? Ah, sim. E normalmente quando faz massagem, tem pessoas que logo que termina a massagem já precisam ir no banheiro, sim, né, urinar. Isso é realmente resultado do trabalho. É resultado do trabalho. Já é a eliminação do líquido retido, né? E a questão da indicação de ser uma vez por semana, ou duas vezes por semana, ou três, vai depender do quê? É, vai depender da retenção de líquido que a pessoa está, do estado. Se é um pós-cirúrgico, no início tem que ser todos os dias, né? Para ajudar a recuperação. É, se for gestante, pode ser de 2 a 3 vezes por semana. E tem algumas pessoas que querem só manter mesmo, que vão uma vez por semana. E tem resultados assim que são gigantes, né? Você tem histórias de mulheres que foram com um determinado quadro e com o acompanhamento, com as drenagens, com os tratamentos de máquina, porque você também trabalha com, sim, máquinas, né? Sim. Já vamos falar dela. Mas Você tem histórias de grandes diferenças que as mulheres gostaram muito do resultado e que dá pra ver o antes e depois bem legal? Sim, tem sim. Que legal. Vamos falar das máquinas então. Com quais tipos de máquinas você trabalha? Você agrega elas ao uso da drenagem manual? Como que funciona o teu trabalho? Então, na parte corporal, eu trabalho com a lipocavitação, com o ultrassom de alta potência e sempre com a drenagem linfática após o uso do aparelho. E o que, que esse aparelho faz que você falou? Esse aparelho ele trabalha, vai na gordura localizada, nas células de gordura localizada, precisamente, né? Mas ele emite ondas que emite vão... Emite ondas, o ultrassom emite ondas sonoras, que atingem a célula de gordura e vão eliminando, né? Aí isso produz um choque, digamos, entre as células, então, não um choque de dor, né? Mas um choque no sentido de atrito entre elas que começam a ser trabalhadas. É. Ah. E aí a gente tem com a drenagem, né? Que é como se fosse amolecendo ali, né? E aí a drenagem vem e já ajuda a eliminar o líquido e o que foi trabalhado ali na gordura localizada. E uma pessoa que está fazendo acompanhamento? Eu sei que isso depende muito de pessoa para pessoa, de corpo para corpo, mas a partir de quanto tempo, em média, dá para se comprometer com o resultado para as clientes? Dependendo dela também, de alimentação, de exercícios, né? Ali pelas 10 sessões já dá para ver um resultado, uma perda de diminuição de medidas, né? Muito bem, ouvintes. E aí, vocês estão a fim de diminuir medidas, ficar com uma pele mais hidratada, fazer uma drenagem super gostosa? É disso que a gente está falando. É claro que daí essas coisas vocês vão precisar contratar com a Zósima, uma profissional super demais. Mas nós aqui estaremos ofertando para você uma hidratação facial. Quer participar? Então entre em contato conosco pela nossa fanpage Transamérica Foz e pelo nosso WhatsApp. Já te passo o número. Mas antes vamos então explicar para as nossas ouvintes, Zósima, o que é essa hidratação facial? O que acontece nela? Quais são os passos? O que a nossa ouvinte que vai ser presenteada pode esperar desse momento com você? O primeiro passo é a higienização, né? Higienização da pele, depois faremos uma esfoliação, que é para retirada de células mortas. E de acordo com a pele, aí vamos aplicar um creme, fazer uma massagem e depois uma máscara. Tudo de acordo com a pele. Se é uma pele mais envelhecida ou acneica, ou uma pele bem mais jovem, vai depender muito da pele. É porque cada pele daí exige um tipo de tratamento diferenciado. De ativos, isso. Ah, e quanto tempo daí demora mais ou menos esse procedimento? Em torno de uns 40 minutos. Ah, imagina, ouvintes, 40 minutos recebendo massagem e um carinho bem gostoso no rosto. Eu quero. Então, para participar conosco, mande o Eu Quero pelo nosso WhatsApp, que é 988282828. Você pode ligar aqui na rádio também, que o número é 3028-2828, ou lá na nossa fanpage. Estou aguardando a sua participação. Vamos de música? Como eu te expliquei, então, agora a cantora será outra, será Lady Gaga. Uma artista sempre superlativa, a norte-americana de 30 anos deu mais uma guinada na carreira. Depois de apostar no bem-sucedido álbum de jazz, Chic to Chic, com Tony Bennett, ela adotou uma postura pop-rock. O maior exemplo da nova fase é o single Perfect Illusion. A música estouradaça na Rádio Transamérica faz parte de Joanne, quinto álbum solo de estúdio da música. Vamos escutar então Lady Gaga. Mulheres Transamérica. Mulheres Transamérica. Muito bem, ouvimos Lady Gaga, a música Perfect Illusion. Quem quer participar do sorteio? Vamos ter que fazer um aqui na rádio para poder interagir comigo a programação, gente. Mas ó, manda no nosso WhatsApp 988282828, participa lá na nossa fanpage. A Lu vai publicar daqui a pouquinho uma imagem que ilustra a questão da hidratação facial e eu te garanto que vai ser bom demais. Zosma, nesse ano então, você tá modificando o teu ambiente de trabalho, você vai ocupar um novo espaço. Fala disso na tua vida, na nossa, porque também eu faço parte disso. Como que é isso? Então, isso surgiu de repente, né? Graças a você. Então, estamos aí para mudar. A Zosima vai pro meu espaço, gente, porque eu tenho uma clínica, né? Lá tem a Evelyn, que é nutricionista, ela já veio aqui participar com a gente, super querida, dando várias dicas sobre sucos detox. Não sei se vocês lembram, mas não se preocupa que a Evelyn vai voltar. E lá tem a Dona Marta, é claro, que é minha sogra, vocês também já ouviram bastante ela aqui, tem eu e agora teremos a Zosima lá com a gente. Fala do nosso endereço, Zosima, porque imagina eu mesma falar o nosso endereço. Fica na rua Rio Grande do Sul, 590, bairro Maracanã, próximo ao ABC Estádio. Isso, é bem pertinho ali do estádio do ABC, gente, na República Argentina, é super fácil de encontrar. E para poder marcar horários com vocês, Zosima, como que as mulheres te procuram? No Facebook ou por telefone? Como que você normalmente recebe os contatos? Pode ser pelo WhatsApp. Ah, então passa pra gente seu WhatsApp. É 45 99978 8358. Então vamos lá. 99978 8358. Esse é o telefone da Zosima para você poder marcar os horários com ela. E eu garanto, ouvinte, que tem um diferencial muito grande no preço. Vamos falar disso também, né, Zosima? É claro que a gente não precisa expor o preço do teu trabalho, mas você sempre consegue acessibilizar muito o valor para os clientes, né? Sim. O que você entende disso, do cliente poder ter um tratamento a um valor que honra o teu trabalho, mas que também é possível no bolso das clientes? Porque, assim, quando o tratamento estético ele é muito caro, né, muito custoso, digamos assim, a gente até às vezes pode querer fazer, mas ele fica totalmente fora daquilo que a gente tem condições. Vou dar um exemplo. Eu tenho questões de olheira, né, que é claro que com maquiagem disfarça bastante. Mas eu fui uma vez num determinado profissional, né, da área médica e a indicação era então trabalhar com laser. Mas o laser ele teria uma duração ali de 6 a 8 meses, de maneira que então anualmente eu teria que refazer a aplicação. E o valor era assim, muito complicado, dava quase R$3.000 o pacote de serviço de laser e um outro produto que o profissional estava me oferecendo, né? E isso me afetou, porque eu não consegui fazer, entende? E diferente, por exemplo, das limpezas que eu faço com você, da aplicação do ácido retinóico ou de outras coisas que a gente já trabalhou juntas, que é sempre num valor muito tranquilo e bem acessível. Sim. Como que é para você essa questão de acessibilizar para as clientes o seu serviço? A gente conversa, né? E tem como dividir, como parcelar. Ah, passa no cartão? Sim, também? Sim, passa no cartão. Olha, dependendo que legal. Do valor, divide. Uhum. Porque normalmente os serviços são feitos por pacote, é, né? São feitos por onde pacote. A pessoa compra o pacote. Não é uma limpeza de pele, que é só aquilo, né? Mas se vai fazer uma limpeza de pele e tratamento facial, aí a gente já faz já com várias sessões, né? Já entra no pacote. Mas o que é um tratamento facial junto com a limpeza? Tratamento facial são tratamentos para mancha progressivamente, né? Que não usa o ácido mais concentrado, que vai fazendo por sessões vai clareando progressivamente, né? Então aí, ali vai umas 6 sessões, de acordo com o que a gente vai tratar, de mancha, ou se é de acne. Esses geralmente envolvem tratamentos com pacotes, né? Com várias sessões. Mas daí... rejuvenescimento. Mas daí são produtos, né? São produtos. Não existe, não, você não trabalha com máquina não, daí? Não, entra máquina também. Entra peeling de diamante, tem peeling ultrassônico, que são com as maquininhas. Né? Peeling é no sentido, para poder explicar bem para nossa ouvinte, é no sentido de tirar a pele morta e renovar? É, como que é? Isso, é para renovar, a renovação celular, para renovação celular. Esse peeling de diamante é com maquininha? Sim. E qual a diferença dele para os outros peelings? É que ele é um peeling físico, né? E os outros são químicos que são usados com o ácido mesmo, né? Ah, entendi. Ele faz como se fosse uma esfoliação. Peeling de diamante e de cristal é a mesma coisa? Não, não bem a mesma coisa, porque o cristal, ele usa aqueles farelinhos do cristal mesmo, né? Aqueles pequenos fragmentos. E aqui ele machuca um pouquinho mais a pele. Mas não quer dizer que não possa fazer, pode, né? Só estou explicando a diferença. E o de diamante, não. São diamantinhos na ponteira, né? Mas que não machucam igual o de cristal. Nossa, que legal! As lasquinhas, no caso, seria tipo zircônia. Porque zircônia é o pozinho do diamante, sim, né? O restinho que fica, sim, ali dele, né? Que legal! Mas sabe, quando eu faço limpeza contigo, né? Você usa a questão do peeling, sim, de diamante, né? Isso. Que você tá dizendo que é o que menos machuca comparado ao de cristal. Exatamente. Mas sabe que eu já sinto, na minha pele ele já faz uma diferença muito grande. Principalmente aqui perto, né, da bochecha, perto dos olhos, onde normalmente é uma região mais sensível. Quando passa ele, porque a sensação, ouvintes, é como se estivesse raspando, né? Isso. Fosse uma lixinha, uma que está ali raspando. Exatamente. E eu realmente sinto a diferença de textura. Porque normalmente no nariz e nessa parte assim, imaginem eu passando o dedinho, tá, ouvintes? Porque eu tô passando o dedinho aqui. É onde fica mais sensível daí, né? Porque os poros ficam abertos, daí no que passa o peeling, ele fica bem realmente mais lisinho, mais hidratado. E em casa, como que a pessoa pode manter daí então essa questão da limpeza? Eu sempre indico um sabonetinho facial, de acordo com a pele também. De acordo com a pele também, alguma coisa para usar à noite, algum creme. Mas tudo de acordo com a idade, com a pele, né? Que tem várias coisas para usar. A vitamina C, para a pessoa que já está com mais idade, que é muito bom, né? Mais indicado. O protetor solar. Sempre. Ah, esse não pode faltar, não, né? Não pode faltar. E é isso, uma esfoliação a cada 15 dias pode ser feito também em casa. Legal. Já a gente continua falando do que mais pode ser feito em casa, porque ouvintes, nós vamos então escutar a história de Anne-Marie Klotz, no quadro Grandes Mulheres da História. Mulheres Transamérica. Grandes Mulheres da História. Madame Klotz, como é mais conhecida, é a pioneira da estética e cosmética no Brasil. Anne nasceu em Natal, Rio Grande do Norte, em 1914. Ela é filha de franceses, passou a infância na França, retornando ao Brasil em 1951, junto ao marido e 3 filhas. Na bagagem, trouxe técnicas da estética, passando a atender clientes na própria casa. Com o sucesso dos atendimentos, fundou o Instituto de Beleza France Belle, em Copacabana, e passou a oferecer cursos de estética. Anne contou com a ajuda do marido, Jean-Pierre Klotz, para traduzir materiais para o português. Além disso, trabalhava com produtos e aparelhos vindos da França, porque não havia equivalentes no Brasil. Conhecidos nomes da estética como Maria Celina Meirelles e Rita Winter formaram-se na escola da Madame Klotz. Mais tarde, Winter seria o responsável por trazer ao país o tratamento de drenagem linfática em 1969. Incansável na busca por informações, Anne não se deixou abater pelas dificuldades da implementação de tratamentos estéticos no Brasil nos anos 50. Com suas viagens à França, buscava novos conhecimentos, cosméticos, maquiagens e novidades da moda. Anne Klotz faleceu em 2010, aos 95 anos, em Paris. Muito bem, é a história da estética no Brasil. E para continuar o nosso bate-papo, nós vamos de música, ouvintes. Escutaremos Beyoncé. Vou falar aqui um pouquinho sobre ela. A performance no Super Bowl e o inesperado álbum Lemonade garantiram a bonitona de 35 anos a terceira posição no ranking. Do disco, as músicas Formation, All Night, Hold Up e Sorry emplacaram nas paradas de todo mundo. E aqui também. Por isso nós vamos de Beyoncé. Mulheres Transamérica. You need to stop playing around with all the clowns and the wanksters. Good girls gotta get down with the gangsters. Go ahead, girl, put some back and some neck up on it. While I stand up in the background and check up on it. Oh boy, you're looking like you like what you see. Won't you come over and check up on it? I'ma let you work up on it. Ladies, let him check up on it. Watch it while he check up on it. If it pop it, talk it, stop it, check on me tonight. You got it, flown it. Boy, I know you want it. While I turn around you, watch me check up on it. Ooh, you watching me shake it. I see it in your face. You can't take it, it's blazing. You want me in amazement. You can look at it as long as you don't rag it. If you don't go bragging, I'ma let you have it. You think that I'm teasing, but I ain't got no reason. I'm sure that I can please you, but first I gotta read you. Ooh, boy, you looking like you like what you see. Won't you come over and check up on it? I'ma let you work up on it. Ladies, let him check up on it. Watch it while he check up on it. If it pop it, talk it, stop it, check on me tonight. Ooh, boy, you looking like you like what you see. Won't you come over and check up on it? I'ma let you work up on it. Ladies, let him check up on it. Watch it while he check up on it. If it pop it, talk it, stop it, check on me tonight. I know you wanna taste it, but I'm gonna make you chase it. Got to be patient. I like my man patient. More patient, you'll take mine. Get you in more places. You can't be abrasive. Have to know the pace. I let you get up on it. Gotta make a promise that you gon' put it on me. Like no one's put it on me. Don't bore me, just show me. I'm in top, but don't please. I can be a tease, but I really wanna please you. Ooh, boy, you looking like you like what you see. Won't you come over and check up on it? I'ma let you work up on it. Ladies, let him check up on it. Watch it while he check up on it. If it pop it, talk it, stop it, check on me tonight. Ooh, boy, you looking like you like what you see. Won't you come over and check up on it? I'ma let you work up on it. Ladies, let him check up on it. Watch it while he check up on it. If it pop it, talk it, stop it, check on me tonight. I'm checking on you, boo. Do what you do. And while you dance, I'ma glance at this beautiful view. You keep my hands in my pants, I need to glue them with glue. I'm in a trance, all eyes on you and your crew. Me and my mans don't dance, but the feel y'all bump and grind. It won't hurt if you gon' try one time. They all hot, but let me see, this one's mine. It's Slim Thugger and DC out of H-Time. Ooh, boy, you looking like you like what you see. Won't you come over and check up on it? I'ma let you work up on it. Ladies, let them check up on it. Watch it while you check up on it. If it pop it, talk it, stop it, check. Oh, falar esse tal de inglês, né, gente? Eu gostaria de dar os parabéns, pessoal, para o pessoal de Cidade do Leste. Zózima, sabia que ontem Cidade do Leste completou 60 anos? E eles são nossos vizinhos, né? Participam da nossa programação. São pessoas que honram a nossa rádio. Então eu quero dar os parabéns para a Cidade do Leste, dizer que vocês são muito especiais e que continuem nos acompanhando todos os sábados. Muito bem. Gente, a gente estava aqui no intervalinho, né? Conversando mais sobre essa questão do protetor solar. E realmente, né, Zózima? Vamos continuar o bate-papo. Protetor solar não é uma coisa que todo mundo usa, né? Mesmo a gente sabendo que precisa, que tem que ser uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, tanto para homem quanto para mulher, mas o pessoal meio que foge de um protetor solar, né? E você estava falando das diferenças dos protetores, né? Tem pessoas que pedem orientação para você, para explicar melhor que tipo de produto talvez é mais legal para a pele delas, ou as pessoas normalmente já vêm instruída, sabendo do que usar? Normalmente elas já falam assim, não uso porque fica grudento, já fala assim, né? E aí eu vou explicar que hoje já não tem mais só o oleoso, tem os ofrio também, que são os livros de óleo. Então a pessoa que tem pele oleosa vai usar o que é livre de óleo. E tem diferença de textura também, né? E a pessoa que tem pele seca vai usar o que tem óleo. E tem diferença de textura também, porque existem protetores solares que são líquidos, né? Sim. Eu uso um que é um creme, é uma pasta. Quando eu passo, se pegasse na minha pele, gente, é super sequinha. Minha pele é bem oleosinha, né, Zózima? Mas assim, do rosto, porque do resto, gente, vocês acontece isso com vocês? A minha pele do rosto é oleosa e as pernocas tudo secas, Zózima. Daí tem que hidratar. Assim. Ai, é terrível, né? Porque às vezes daí vai coçar a canela, assim, né? E fica aquela marca do ressecado. Bom, mas enfim, vamos voltar pro rosto, porque desse é o assunto. O meu protetor solar, ele é bem sequinho, ele adere muito bem à pele. O único problema, talvez, dele é que ele é fator 30. Fatores maiores dessa marca que eu uso, aí já é líquido. Ele até diz ser livre de óleo, mas daí eu já sinto que pega um pouco mais na oleosidade. Sim. Mas 30 tá bom, tá, né? Tá ótimo, é o ideal. Porque eu às vezes até tenho o costume de passar duas vezes ao dia, dependendo dos meus compromissos, digamos assim. Não sei como é teu dia a dia, tá, ouvinte? Nem o seu, Zózima, mas assim, por exemplo, de manhã, se eu vou trabalhar, eu me arrumo, faço maquiagem, faço tudo o que precisa e daí segue o dia. Nesse dia, normalmente, eu não reaplico, porque daí eu não vou tirar toda a maquiagem, reaplicar tudo e daí passar maquiagem de novo, porque normalmente daí não dá tempo no almoço de fazer isso. Mas quando eu tô em casa e não vou trabalhar, por exemplo, pela manhã, eu passo protetor, fica tudo certinho, e no que eu vou pro meu período de trabalho na tarde, aí eu passo de novo o protetor solar e faço toda a maquiagem. Aí acaba sendo duas vezes ao dia. Sim. Mas se não é uma só já tá bom, pelo menos. Uhum. Melhor do que não passar nada, né? Se não se expõe muito ao sol, já tá bom. Mas é que essas luzes, sim, que a gente também tem dentro de casa prejudicam, né? Prejudicam, o computador eu já ouvi que também prejudica. Prejudica de fato? Sim. Pelo tipo de luz que ele deve emitir, tipo de luz, né? E você? Porque você também usa nas clientes, dependendo do procedimento que vai fazer, aparelhos que emitem luz. Esse tipo de luz prejudica a sua pele também, caso você não se cuide? O tipo de luz no sim. Nos aparelhos. Nos aparelhos, sim. Eu também tenho que me proteger. Isso é bom, né? Você se cuida há quanto tempo, Zózima? Sempre fui cuidadosa, mas dos 37 anos pra cá, os cuidados dobraram. Ah! Mas o tempo exige da gente, né? Exige. Eu tenho uma amiga, ela se chama Leni Mota. Super beijo, Leni, te amo. Ela tem os seus 56, assim, 56, 57. Zózima, eu juro que aquela mulher parece ter no máximo uns 47. E ela diz que começou a se cuidar ali pelos 40, um pouquinho antes, um pouquinho depois, né? Mas é assim, é lindo de ver. Ela vai comigo pro mestrado, né, lá na Argentina. Sempre vai quando eu vou, que ela também faz comigo. Mas é tão bonitinho de ver à noite, gente. Ela senta no sofazinho, pega o kit de creminho dela, sabe, Zózinho? Aí vai pro olhinho, que é do olhinho dela, fica lá e massageia no contorno dos olhos e faz toda ali a massagem circular para poder hidratar, né? E daí depois passa no rosto os creminhos pra antissinais, que se chama, sim, né? Sim. Acho muito legal e foi muito inspirador, porque eu tenho picos, né, de vontade de me cuidar. Você também é assim, ouvinte? Eu tenho picos, tem horas assim que eu morro de vontade de me cuidar e compro um monte de produto e passo aquele montão de produto. Às vezes daí dura 1-2 meses e daí, ai, eu não quero mais, cansa. Mas eu tô num ritmo bem bom, sabe, Zózima? Já faz assim uns 6 meses que eu não largo mais o protetor solar e tenho usado um antissinais durante o dia e um antissinais durante a noite. Né, assim, adequado pra minha idade também, né? Porque eu vou fazer 33 esse ano, então acho que também já dá pra começar a se cuidar. Porque vocês se cuidam, ouvintes? Se você se cuida, pode participar com a gente e contar dos teus cuidados, porque produto tem um monte, né? Sim. Os mais conhecidos que eu já usei, por sinal, são Mary Kay e a Ádicos. Aqui em Foz tem a Ádicos. Você falou da vitamina C, né? Eu lembro que você tinha me indicado. Eu procurei bastante, acabei usando uma da Paiô. Conhece? Sim. A marca Paiô? Conheço. Então, foi a que eu mais gostei, assim, da textura da vitamina C. E demora uma eternidade pra acabar aquele negócio. Demora. É incrível, gente. Esses produtinhos, eles são um investimento bem... bem de se pensar. Bem assim, vamos pensar no investimento. Mas faz muito bem. Porque é gostoso a gente poder cuidar da gente, né? Sim. Tem um produtinho de argila também, Zózima. Você usa argila? Uso. Mas daí você usa aquelas argilas industriais ou aquelas que a gente vai nessas lojas de produtos naturais da cidade e compra? Não, eu uso dessas que vendem na parte de estética mesmo. Por exemplo, a Ádicos vende, a Vitaderme, a Balmari. Ah, entendi. Essas daí é uma diferente. Usar, entendi. Eu uso em casa uma... Vou falar a marca aqui, gente, mas ó, vocês fiquem à vontade para comprar o que é da vontade de vocês. Eu vou falar o que eu uso. Eu uso uma argila da Mary Kay, né, de usar em casa mesmo. Mas eu gosto tanto daquele negócio, repuxa na pele, que Deus o livre, dá para ver tudo onde não tá hidratado. Onde tem que hidratar e meter creme para hidratação. Tem um produtinho da Ádicos, que é pra hidratar. São uns envelopes verdes bem cheirosinhos, Zózima. Eu não vou lembrar o nome. Ele super hidrata também. Acho que no mercado, na verdade, existem várias opções pra quem quer se cuidar, sim, né? Sim. Muito bem. E você, ouvinte, gosta de se cuidar? Quer participar do nosso sorteio? Então, mande pra gente no nosso WhatsApp 988282828, na nossa fanpage Transamérica Foz ou no telefone 3028-2828, escrevendo lá que você quer participar do nosso sorteio. Lembrando que o que você vai ganhar é uma hidratação facial e um bubble mix. Nessa hidratação facial vai ter a higienização, vai ter um peeling de diamante, caso seja necessário. Vai ter ali colocação de máscara, uma massagem bem gostosa para poder relaxar você nesse spa de 40 minutos com a nossa queridíssima Zózima. Então, quer participar? Mande pra gente o seu Eu Quero. Pra gente continuar o nosso programa, nós vamos escutar mais uma música. Vai ser da Taylor Swift. Diz assim sobre ela. 1989, do ano de 2014, foi o último disco da gatinha de 27 anos. Apesar disso, a revista Forbes apontou que a dona do sucesso, Shake It Off, é a pessoa famosa que mais ganhou dinheiro no mundo em 2016. Ainda de acordo com a publicação da Forbes, a loira faturou mais de US$170 milhões. Sabe quanto é isso, galerinha? Cerca de 550 milhões somente em 2016. É muito dinheiro para uma pessoa só, né? Bom, mas como a gente não é ela, a gente escuta a música dela. Vamos lá, de Taylor Swift. Mulheres Transamérica. Good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we're young and we're reckless, they'll take this way too far. It'll leave you breathless. Dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over. Torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. So it's gonna be forever. Da Taylor Swift. Que nome complicado pra eu falar, gente. Acho que eu vou fazer um cursinho de inglês, viu? Vocês também têm dificuldade? É, a vida segue. Bom, temos várias participações pelo WhatsApp, pelo Face. Isso mesmo, galerinha. Continuem participando, que logo, logo nosso programa está finalizando. E eu vou falar daí o nome da super ganhadora. Bom, para caminhar então para a finalização do nosso encontro de hoje, Zosma, gostaria que você deixasse uma mensagem para as nossas ouvintes, falando da importância de se cuidar, do quanto é bom investir em si mesma, poder dizer também de como é gostoso estar com você. Isso, galerinha, eu posso garantir que é muito bom. Eu tiro altos cochilos quando eu vou nas Osmas, porque eu vou toda semana nas Osmas. Gente, eu preciso confessar que toda semaninha eu tô batendo cartão lá. Até por isso que ela acabou vindo pro meu consultório, porque é bem mais fácil estar ela lá comigo, que daí já tudo tá super tranquilo e resolvido. Muito bem. Então, Zosma, pode falar com a nossa ouvinte, manda sua mensagem para ela. Bom, a minha mensagem, ouvintes, é se cuidar mesmo, né? É importante para o bem-estar, para aumentar a autoestima. E lá sempre deu uma relaxadinha, né? Uhum. Como a Joyce fala, dá para tirar um cochilinho. Sair bem relaxada. Né? Então manda um beijo para nossa ouvinte. Dá tchau, tchau. Beijo para todas. Fala de novo o seu telefone. Tchau. E o meu telefone é 45 999788358. Muito bem. Aguardo a visitinha de vocês todas. Pode dar uma passadinha. Se quiser fazer uma avaliação, não tem custo nenhum. Isso mesmo, liga e marca, é, né, Zosma? Liga e marca, uma avaliação, conhecer o espaço. Tá certo. Bom, ouvintes, eu quero agradecer a sua participação hoje. Eu tava morrendo de saudades. Gostaria de dizer que eu adoro a equipe do Mulheres Transamérica. Vou pedir pra Zosma sortear aqui a pessoa que vai estar ganhando o prêmio. E eu gostaria de dizer que então na semana que vem teremos mais convidadas, teremos mais sorteio, mais participação, mas a melhor presença, ouvintes, é a sua. Zosma, você pode ler então o nome da ganhadora. A ganhadora é Rafaela Schneider. Muito bem, Rafaela Schneider. Parabéns por ter ganhado o sorteio. Nós entraremos em contato contigo. A Zosma vai agendar o horário para você fazer a hidratação facial conosco. Quero dizer também que eu vou dar de presente para a Lu, a nossa querida recepcionista, secretária, tudo na nossa vida aqui no programa Mulheres Transamérica, uma mega hidratação facial com a Zosma. Gente, eu fico por aqui. A nossa bancada aqui achou muito bem. Eu fico por aqui, você segue na programação da Transamérica com o programa Front, com Guilherme Wojtkowski. Semana que vem tem mais. Super beijos. Tchau, tchau. Você ouviu aqui no 104.5 Mulheres Transamérica.